bambu. Pé de coqueiro tem batuque, batuqueiro tem sacou de bambueiro, tem bambu nesse quintal. Na maré mansa vem a brisa arrepial e tem o fogo da morena e o axé do carnaval. Como bambu é a pedida do verão, me dê um copo, por favor, que eu vou cantar essa canção. É o amor, vem cá meu bem, te dou uma flor, tô ligado na Bahia, vivo o sonho de Salvador. Como bambu. Coco de bambu, coco é bom, coco é bom no copo de bambu. Pé de coqueiro tem batuque, batuqueiro tem sabor de bambu, ele tem bambu nesse quintal. Na maré mansa vem a brisa arrepial, tem o fogo da morena e o axé do carnaval. Coco bambu é a pedida do verão, me dê um copo, por favor, que eu vou cantar essa canção. É o amor, vem cá meu bem, te dou um amor, tô ligado na Bahia, vivo o sonho de Salvador. Oh, oh. Coco bambu. Coco bambu. Coco bambu. Coco bambu.